Você sabia que os gansos são extremamente fiéis? Eles ficam juntos por toda a vida e quando ficam viúvos, morrem de tristeza. Não é de impressionar? A equipe Formato é fiel a você. Estamos sempre motivados, confiantes e prontos para atendê-lo da melhor forma. Ligue 2122-1777. 2122-1777. Gráfica Formato. Impressionante.